Rádio Alerj. Comissões. Há 5 anos, a Secretaria de Estado de Educação tornou-se responsável pelo projeto pedagógico do DEGASSE. O departamento é composto por 5 unidades, onde estão matriculados 782 alunos. Segundo o deputado Conte Bittencourt, do PPS, presidente da Comissão de Educação da Alerj, para ressocializar os jovens com problemas comportamentais, é necessário que eles passem pelo sistema educacional. É a reintegração de jovens e adolescentes que passam por problemas comportamentais pelo sistema de educação, a sociedade, é a educação contribuindo para essa ressocialização. De acordo com Cláudia Raibolt, Superintendente Pedagógica da Secretaria de Estado de Educação, no DEGASSE, os jovens participam de projetos educacionais, como a alfabetização, a capacitação em programas de informática e a inserção no ensino médio. Os principais projetos são alfabetização digital, trabalhar tecendo saber nos ciclos de estudos que são do fundamental anos iniciais, em 2 momentos, um aluno com os alunos que têm um pouco de apropriação de alfabetização e outros que estão mais avançados, programa de aceleração de estudos para o 6º ou 9º ano e um projeto específico para ensino médio. Posteriormente, haverá outra audiência pública com a Comissão de Educação e a Secretaria de Estado de Educação para definir outras alternativas de ensino para jovens infratores. Com informações de Vanessa Schumacher, reportagem Patrícia Potevan.